Paz do Senhor! Eu gosto de andar perfumado. Quem não gosta? Principalmente a minha mulher aprecia e agradece muito. Eu sei o perfume que eu gosto, eu conheço a marca, conheço o aroma, mas eu ganhei de presente um perfume falso. Passava de manhã, depois mudava o aroma de tarde e sumia rapidamente. Mas eu sei que pior do que perfume falso é alguém ter um espírito falso. A Bíblia fala que nós, cristãos, devemos exalar o perfume de Jesus Cristo. Tem pessoas que exalam um cristianismo falso. Qual será a fórmula desse perfume verdadeiro, o perfume de Jesus Cristo? A fórmula eu leio na Bíblia. É obediência, é o sangue incontaminado e é muito amor. Só Jesus tem esse perfume, só Ele pôde fazer esse perfume. E quem tem Jesus, exala esse perfume verdadeiro. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.